Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio. Obrigado, Lucão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Deixa aberto aí que eu quero falar hoje sobre algo muito interessante. Eu fui criado ouvindo uma frase que eu mesmo não concordava, mas cheguei à conclusão que é verdade. Eu ficava meio assim, esse negócio de rir por último é complicado, eu quero rir logo. É, não é? Você já passou por isso? Que negócio de vou rir por último, rir melhor, como é que é isso? Mas eu quero rir logo, né? Mas eu meditei essa semana, a minha semana está tão corrida, gente. E 3 dias que eu não durmo, literalmente. E amanhã eu faço 7 anos de casado, então eu tinha que estar com muita energia hoje. Não é verdade? A galera está chegando de viagem assim, amor. 7 anos, eu falei, meu irmão, compra o Red Bull, compra alguma coisa aqui. Eu comprei assim. Ontem estivemos na cidade de Ipatinga. Tinham 20 mil pessoas para ver o evento ontem. O prefeito, vice-prefeito evangélico, ele convidou a Mariana e queria que eu fosse de qualquer jeito, porque ele achou que eu ia pregar lá e acontecer alguma coisa. Bem maluco para tudo. E eu fui, muito cansado, mas fui pegar o avião, saímos de casa, dormimos 1 da manhã e saímos de casa às 4:30 da manhã. Deus é bom, né? E fui para Ipatinga. Sabe que hora que eu cheguei em Ipatinga? 3:30 da tarde. Nossa. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Ele queria almoçar comigo, eu falei, irmão, não almoço contigo nem se você pagar. Eu vou pro hotel dormir. Fui dormir pro hotel, descansei um pouquinho e tal. E fomos fazer um evento à noite, tinham 20 mil pessoas. Aí aquela confusão que você já sabe. A gente cantou antes de uma dupla sertaneja de novo. Uma unção de dupla sertaneja que eu te falei. Tô com um cisma de dupla sertaneja, viu? Morando pra Deus mandar funk. Vai, manda funk. Galera do funk aqui, ó, meus amigos aqui, ó, pra me ajudar muito mais. Foi sertanejo, tô me lascando. Rapaz, não queria deixar a gente subir no palco de jeito nenhum. Eu falei, meu irmão, deixa eu fazer um negócio, tem que fazer uma boca, botar a culpa na menina da Mariana aí. Era pra começar 8, começou 10. E foi, pá, pancadão. Começou 10 da noite, tinha 20 mil pessoas, coisa mais linda. E o povo tudo cantando com a Mariana. Aquela pegada dela, e eu ali no violão, eu, vai, minha filha, vai com ele. Eu sei que Deus me pegou numa hora lá e falei, agora eu vou fazer uma pira. E eu fui, comecei a falar sobre aquela passagem que eu já preguei aqui sobre o cego na beira do caminho. Comecei a falar, e pá, quem tá dizendo, tá cego, né? Ouve o que as pessoas vivem, ouve a história dos outros, ouve o testemunho dos outros, ouve o que Deus faz na vida dos outros, você mesmo não vive nada, porque tá cego, lá na beira do caminho, olhando para todo mundo no campo, e não tá enxergando nada. E comecei a pregar, tem gente infeliz, você já sabe. Irmão, sem brincadeira, eu fiz um apelo daqueles assim, agora o irmão pediu para eu jogar rede, eu vou ser radical. Eu fiz um apelo radical. Pá, você que está no pecado, você que está na lamaçal, você que está aí, você é mesmo. Acabou. Volta para Jesus agora. Você que está dando desculpa. Eu fui para o mundo mesmo, pastor. Eu tenho tatuagem, a igreja não deixou. Volta para Jesus, sem vergonha. Foi, meu. Falei desse jeito. Aí eu falei, agora não vai, agora eu já desculpa. Eu vou contar até 3, você quer entregar a vida para Jesus agora, levanta a sua mão, 1, 2, 3. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Mais de 300 pessoas. Jesus! Né? Todo pastor é assim, igual jogar para cima sempre, né? Ele falou assim, eu falei, pastor, tinha mais 300 pessoas. Eita! No mínimo 500! Vou jogar para baixo. Ah, vou falar 300, tá bom. Mas assim, umas centenas de pessoas levantando a mão. Eu falei, meu pai, a gente não tem nem como olhar o nome de todo mundo. Para que eu estou falando isso? Deus está fazendo, irmão. Deus está fazendo. Tem uma unção nova liberada sobre a nossa vida. Aí chegamos, fui para Belo Horizonte de carro, não dormi, passei a madrugada inteira, porque a Mariana queria ver o pai e a mãe. Chegamos na casa do meu sogro 5 da manhã. Viajamos 4 horas de carro. Delícia, gente. Ser 4 palas assim, né? Mas era confortável, pelo menos. Sim, aí chegamos na casa do pastor Márcio, cara, suja. Ele, filho, você vai dormir? Eu falei, que dormir, pastor? Não, a gente dormiu só um tempão, você tem vamos tomar um café. E ficamos até eu vir embora. Não achei dormir, não. E foi, o papo foi. Todo feliz com o que Deus está fazendo aqui, tem algo novo de Deus sendo derramado sobre nós. Eu saí de lá, a Mariana falou assim, amor, meu pai está todo empolgado aqui. Você ligou aqui a tomada nele aqui, ele está empolgado, as coisas que você ficou falando para ele. Então, cutuca teu vizinho e diga para ele assim, você está recebendo algo? Você você está recebendo uma unção. É diferente de tudo que você já viu por aí. Sabe o que é? É porque a gente acostuma, gente. Você fala com você, é que a gente acostuma. Literalmente a gente acaba acostumando. Nós estamos 8 meses aqui, 9 meses. A gente vai acostumando, entendeu? Mas quando a gente sai e começa a falar com as pessoas, a pessoa fala, que você tem, rapaz? Você é elétrico? Não, não sou de Deus, rapaz. Não sou de Deus, meu irmão. Não, não, tá ligado mesmo, Jesus. Sabe, tem algo novo sendo derramado sobre nós. A unção que está sendo jogada aqui dentro é unção fresca. Olha o fresco. Se você ficar no espírito, você sente até o cheiro do azeite. Mas hoje eu vim falar sobre algo que eu praticamente nunca preguei, né? Que é para rir por último. Diga comigo assim: eu vou aprender a rir por último. Eu vou aprender a rir por último. E quem ri por último ri melhor. Quem ri por último. E é verdade, quem ri por último ri melhor. Querido, a impressão que dá é que a gente vive nessa sociedade aí orgulhosa. Estava até escrevendo isso para vocês no WhatsApp, né? A gente verdadeiramente vive numa sociedade orgulhosa, prepotente, que respira vingança pelo próximo. Respira, nossa sociedade respira vingança. Então, é muito difícil para nós olharmos e enxergarmos que do Senhor, se nós esperarmos do Senhor, dele vem a nossa justiça. É muito tentador para nós, é mais fácil acreditar que é melhor resolver as coisas do jeito que a gente julga melhor. Eu não vou ficar esperando em Deus, deixa eu fazer o que eu acho. E aí você vê o que você vê. Se você ligar a televisão, você vai ver coisas que a gente realmente há muito tempo não vê. Que é a violência dentro da casa, a violência do pai, filho matando pai matando filho. Namorado matando namorada. Esse dia eu fiquei tão triste ontem, vendo aquele pai da dentista, né? Falando na televisão, aquele homem era um traste. Meu irmão, você que tem filha, pelo amor de Deus, cuida da tua filha. Homem, olha que coisa triste. Ele falou assim mesmo, eu fiquei tão triste de ver aquele moço falando isso. Assim, eu sempre soube que ele era um mau elemento. Então, para que deixou namorar? Nada, minha filha é adulta. Briga, discute, bate! Apanhei com aqui vivo, alegre, aleluia. Feliz. Tá falando. Forte. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a proteger o que é nosso, irmão. Você conhece um parente seu, você tem um filho, você tem um irmão, você tem uma irmã. Irmão, fala mesmo, fala com ele, olha. Tá errado, você não olha, eu não concordo. Você tem que abrir o teu olho, você não está enxergando o que está acontecendo. Filma, sei lá, dá um jeito. Eu lembro que eu estudei numa escola, eu nunca fui, já falei isso aqui. O meu forte não foi muito com escola. Eu estudei no colégio lá em São Paulo, chamado Icave. Não se manifesta, você estudou lá. E eu, como eu não era um bom aluno, era difícil acreditar em mim. Mas um dia eu falei assim, rapaz, vou provar para esses caras aqui da direção que esse professor é safado. E o cara era bom. Só que o camarada, quando fechava a porta, falava coisas que ninguém acreditava. Aí eu fui, nunca sentei na frente. Vou magaiva também eu. Não vou achar que nós no momento ali. Eu falei, vou armar esse cara, meu irmão. Peguei um gravadorzinho que meu pai tinha na época, botei numa pochete assim, um negocinho de estojo. Imagina, eu levando estojo pra escola. Como é que aquele cara não percebeu? Eu gravei as coisas que ele falava. Aí eu dei pra direção. Aqui, ó. Eu fui, foi suspenso. O professor, o cara da escola foi suspenso, porque ninguém acreditava. Bom, se preciso for, faz alguma coisa. Arma um esquema aí, faz alguma coisa. Mas não perde as pessoas que você ama, as pessoas que estão do seu lado. Não perca a tua família pro diabo, pra ninguém. Não perca as pessoas que você ama. Triste é ver depois que morreu, depois que perdeu, ter que ir lá para a televisão falar aquilo, é muito triste, irmão. E mais triste ainda é ver um pai, que eu não duvido nada pelo jeito que aquele homem era na televisão, que deve ter falado várias vezes para o filho, para a filha, e a cabeçuda achou que sabia tudo. Achou que sabia tudo, irmão. Pai e mãe, quando fala, 50% tem que parar para ouvir. Os outros 50% eu sei, é birra e marra. Mas cinquentinha a juventude, para para ouvir, que tem alguma coisa. A Bíblia diz que existe a bênção da, de quê? Longevidade para aqueles que honram seus pais e suas mães. Amém ou não amém? Amém. E a Bíblia diz também que os pais não, o quê? Os jovens sabem da ponta da língua. Olha os jovens, ó. Pais, o quê, jovens? Não irritei vossos filhos. Falei demais isso com minha mãe. mais fácil a gente acreditar que a gente pode resolver com a nossa mão. Vou te dar um exemplo. Eu lembro quando eu fui para, quando eu assumi a juventude da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu lembro como se fosse hoje. Eu, pastor, minha avó faleceu, como eu já disse. No mesmo dia que eu virei pastor dos jovens da Lagoinha de BH, Mariana estava nos Estados Unidos. Pastor Márcio me ligou e falou para eu ir para a igreja. A partir daquele dia eu viraria o pastor dos jovens da Lagoinha de BH. E eu fui para a igreja. Cheguei na igreja, tinha mais de 70 líderes do Ministério de Jovem pronto para decepar, me decepar. Falaram coisas que eu nunca esperei ouvir. Ainda mais numa igreja como a Lagoinha. Achavam que a Lagoinha era a igreja perfeita. Que eu ia chegar lá, as pessoas iam dizer: seja bem-vindo, amado, querido de Jesus. Esse é o lugar do teu ministério crescer, superabundar. Nós esperávamos por você. Eu achei que eu fazia isso comigo. Sinceramente. Mas eu era gerro do homem, né? Eu cheguei lá, meu irmão, só faltou ter facão. Só faltou ter tudo. A ponto de eu ter que levantar na reunião e falar assim: gente, peraí um minutinho, peraí, vocês estão confundindo, vocês estão me confundindo, vocês estão me vendo arrumadinho, que vocês estão achando que eu sou playboy, pô. Até porque eu tava arrumado no colo, né? Eu, não, meu irmão, vocês têm que perguntar pra mim quem sou eu primeiro. Vocês têm que me conhecer pra me julgar, mas eu não quero nem saber. Blum, desceram o colinho lá. Eu saí dali e fui pregar, depois daquela reunião linda, maravilhosa. Fui pregar, preguei com o facão na boca, doido pra matar todo mundo. Só Deus sabe como é que eu tava naquele dia. Acabei a pregação, já contei isso aqui na igreja. No dia seguinte, o pastor Márcio me chamou para ir lá na reunião, sentar com ele para falar: filho, e aí como é que foi? Eu falei: pastor, tremendo, pastor, Deus me, né? Não ia deixar comer. Deus me usou, profeta, profeta, pastor. Deus me usou, foi maravilhoso, os jovens tudo chorando. Eu falei: é, filho, então, tem um bolo de e-mail aqui reclamando de você. Como é que eu vou fazer? Tinha mais de 100 e-mails. Aí quando ele me mostrou, eu falei assim: pastor, tem que excluir um por um. Vamos excluir um por um. Eu disse: não, filho, não é assim. Vai pegar o telefone, já aconteceu aqui. Vai pegar o telefone e você vai ligar um por um. E a líder do complô, eu não lembro o nome dela agora, de cabeça, eu queria tanto falar o nome dela aqui, para desabafar. Eu não lembro o nome dela. Não lembro, graças a Deus eu esqueci. É. A líder, era um tio complô, líder. Eles não me aceitavam, nem a Paula. Eu tinha acabado de casar, eu tinha 24 para 25 anos. Eles tinham 32, mais ou menos. Eles não me aceitavam, me achavam moleque demais. Não respeitava nem a autoridade da liderança da igreja, do pastor Márcio, ela não, não nem aí. E a líder, todo dia mandava um e-mail para mim, todo dia mandava uma mensagem. Tinha dia, irmão, você não está entendendo. Tinha dia que eu subia no culto do Jovem para pregar. Boa noite, gente, vamos adorar a Deus. Não sei se o Breno estava nessa época lá. Você estava nessa época, lembra? Que eu até te chamei, você fez um louvor de lá, de vez em quando. Você estava subindo para a juventude. Aí a líder do louvor, a líder do complô. Aí eu. Tudo comprou. Eu lembro até hoje. Eu pegava, eu. Tipo assim, Breno, vai lá, irmão, adora a Deus aí e tal. E aí eu fui sentar. Quando eu sentava, tinha 5, 6 mensagens pra mim. Sai daí, cara, toma vergonha nessa cara. Desse tipo. E eu guardei, cara. Guardei mensagem, não, guardei aquilo. Falei, cara, como é que pode? Nunca falei com ninguém, nunca falei com a Mariana. Mariana, às vezes eu falava pra ela assim, não pode. É, minha esposa, às vezes eu chorava porque ela falava, vou embora. Como é que as pessoas me veem aqui? Mas ela sempre firme, amor, calma, é um tempo, eles vão apaixonar por você, você vai ver. Ah, foi daí que eu vi, daí que eu surgiu esse negócio de eu ficar falando, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu ia tapar banho, eu falava pra mim, meu, só vai melhorar, tem que melhorar, é possível. Eu não vim aqui pra ser esculachado, Deus. Mas aquilo ali, eu tinha todo o direito humano de reagir da maneira como eu quisesse. De uma vingança, o inimigo queria lançar sobre mim um espírito de vingança, de raiva, de ira. E eu nunca esqueci quando o pastor Márcio falou comigo: pega o telefone, liga para eles e diz para eles que você ama eles. Agora o cara tem que ser crente mesmo. Agora tem que ser. Eu fui liguei para toda aquela lista, fui ligando: olha, eu te amo, porque o pastor Márcio mandou falar. Liguei para um por um. Fui falando, orei, abençoar seu dia. Dizer pra você. Era um conflito muito grande, que ao mesmo tempo, o meu homem interior, o Felipe crente, queria abençoar a pessoa. Mas ao mesmo tempo, o meu Felipe de Trindade, sabe? Estava ali, querendo gritar comigo. Mas o meu espírito parece que falava mais alto, eu não conseguia fazer o que eu queria. Eu sempre cedia na humilhação, sempre. É uma coisa que a Mariana gosta em mim, é isso. Eu não tenho problema nenhum de me humilhar. Graças a Deus, minha mulher sempre fala isso comigo. Que bom que você é assim, amor. E o pastor Márcio fala isso para mim também. Filho, sempre seja assim. Eu não tenho problema nenhum em chegar a reconhecer que eu errei. Não tem problema nenhum. Por que eu estou te contando isso para você? 4 anos depois, Deus me levantou. Ele é o pastor da mocidade, comecei a viajar ao Brasil. Ah, cavalheira. Já me conheceram lá em Belo Horizonte. Aí tinha programa de televisão. Aí um dia, fui visitar uma igreja de um pastor amigo meu lá em BH. Cheguei lá na igreja, eu estou em pé assim. Aí lá do louvor, adorando, lá atrás, no final. Ficava lá atrás. Falei, não, só aqui atrás. Deus que honra, ficava quietinho. Aí daqui a pouco eu vejo um volume assim no meu bolso. Alguém colocou alguma coisa. Opa, quando eu vi, era a mesma mulher que levantou o culto. Ela olhou para mim e falou assim, baixinho, eu tenho uma dívida de honra com você. Ela falou assim, hoje eu não vim te pedir desculpa apenas não, nem perdão. Eu tinha que te dar alguma coisa, então eu estou arrancando o meu salário para te abençoar. Para provar para mim e para Deus que eu me arrependo de tudo que eu falei de você. E eu falei para ela, está direitinho aqui? Não está faltando nada? Voltou direitinho? Vê se você colocou o dinheiro que estava tomando verdade. Aí chegou, eu falei, já tomei zoando ela. Eu falei, zoando, vê direitinho se você botou o que Deus mandou. Você também tá para ver que aquilo me marcou. Aquilo não me machucou, eu brinquei com ela. Eu falei, nem quis ver o que eu quero. Eu falei, olha, claro que eu te libero o perdão, na verdade, eu te liberei o perdão dele naquela época. Se eu não tivesse te liberado o perdão, se eu tivesse tido um espírito de vingança, eu não estava onde eu cheguei hoje. Eu não estava fazendo o que eu fiz hoje, e você com certeza estaria presa a mim até hoje. Mas você está livre para poder pedir perdão para mim por causa do que eu liberei. Olha para o seu vizinho e fala assim, meu irmão, quem ri por último ri melhor. A reação natural nossa, gente, é de quê? Dar o troco, se defender. A natureza nossa, humana, ama a vingança, ama. Gosto de se vingar. Se eu puder, eu mato. Quantas pessoas, sem pensar, jogaram a vida no lixo por causa disso? Eu estava em 2010, se eu não me engano, pregando em Belo Horizonte, acho que 2010. E aí, quando eu fiz o apelo, veio na frente, sabe quem veio na frente de Santa Jesus chorando? O primo do goleiro Bruno, do Atlético. Aquele menino que participou da morte lá, veio chorando na frente. Ele tinha acabado de sair da cadeia, ele veio direto para a igreja. Aí eu chamei ele no final do culto e falei para o diabo, chama ele, leva na salinha. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber se foi você que fez. Eu tenho certeza que se você está aqui fora, é porque Deus está te dando uma chance de reparar tudo que você fez. Pega essa oportunidade, esquece o teu passado e vive o teu futuro para a glória de Deus. Amém. Aí ele foi embora, um ano, 2 anos depois, se não me engano, se envolveu na confusão, marcaram ele. Você viu naquele vídeo? A pessoa fica marcada, a vingança, a raiva, o ódio, dentro da pessoa. A nossa natureza ama a vingança, o homem natural ama pagar com a mesma moeda. É por isso que o reino de Deus é o contrário de tudo. É por isso que o reino de Deus, Jesus veio estabelecer um nível mais elevado. Então Jesus disse assim, olha, se alguém der na tua cara, vira outra. Ser macho é virar outra cara. Ser macho não é encarar. Macho no reino de Deus é aquele que fala assim, bate aqui também. É verdade. Ser macho, ter... Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio 32, 35. Você que trouxe a Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Olha o que diz ali a Bíblia. Está ali, ó, aberta para você o tempo todo. Vamos ler junto comigo, vai. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles esfriarão. O dia da sua desgraça está chegando. E o seu próprio destino se apressa sobre eles. Deus está dizendo assim, olha, a mim pertence a vingança. A vingança é comigo. A defesa que você tanto precisa, quem vai fazer? Sou eu. Amém. 3 amém. Vou repetir. Amém. Meu irmão, você tem que sair disso aqui dentro de você hoje. Amém. Eu nunca preguei isso aqui hoje. Mas hoje eu parei à tarde, hoje cheguei cansado. E eu parei para meditar nisso aqui, porque eu falei, Deus, nós vamos levantar um povo liberto de ódio, de vingança, de amargura. Nós vamos viver o amor de Deus reinando no nosso coração, no nosso dia a dia. Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Deus diz, olha, a vingança é minha. Deus pode e quer transformar tudo que tiver errado na nossa vida. Amém. Ele quer transformar em algo certo. E Ele vai recompensar toda a injustiça que foi feita contra nós. Amém. Mas você está dizendo, a justiça, deixa que eu digo como tem que ser feito. Deixa que eu estipulo como tem que ser pago. Deixa que eu falo para você como é que tem que ser feito. Relaxa. A mim pertence a vingança. Amém. Vamos aprender algo aqui muito forte sobre vingança, sobre como viver e por último. Porque não tem coisa melhor do que rir por último. Tu que a traduzir liga para assim, é melhor rir por último. Fala para ele, vai por mim. Dá rir por último. Tudo que Deus quer é exatamente isso. Montar um plano para que nós possamos rir no final de tudo aquilo que a gente viveu. Para que a gente possa olhar e dizer assim, caramba. E eu estava preocupado à toa. Se eu tivesse descansado em Deus, eu estava rindo há muito mais tempo. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Você nunca vai rir por último, se você não entender. Ou você se vinga, ou você deixa Deus se vingar por você. Mas é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aleluia. Coloca isso no teu coração. Ou você se vinga lá do que você quer fazer. Faz logo então o que você tem que fazer. Ou você deixa Deus fazer. Porque é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você se levantar para levantar uma justiça própria, uma defesa própria em teu favor, igual eu fiz. Fui lá no pastor Malafaia conversar com ele, né? Fiquei chateado mesmo. Uma pessoa falou de mim para ele. E falou uma mentira horrível, não só minha. Falou de gente, de pessoas aqui da igreja. Eu fui falar com ele, pastor, olha, não é verdade. Ele olhou para minha cara mais experiente que eu, né? Ele é guerreiro dele, né? Sem bigode, né? E, ô mulher! Deixa eu falar, rapaz! Desce mesmo, deixa eu falar, continua na pegada. Verdade, cara. A gente tem que se preocupar com o que está falando com a gente, não. Deixa Deus se lidar por nós. Deixa Deus se levantar ao nosso favor. Deixa Deus ser a tua defesa. Se você quiser fazer a justiça própria com a sua mão, Deus vai recusar, vai recuar e vai dizer para você, ok, então vai na frente. Você não precisa da minha ajuda. Vai lá e faz. Aleluia. Se você ficar se defendendo com as suas próprias mãos, está vivendo um negócio desse parecido. Deus, eu te chamando para você, né? Aquela história que você me contou. Deus veio e se levantou. No meio do nada. Deus faz. Porque se a gente fica preocupado em botar a mão nas coisas e fazer, do nosso jeito, eu vou botar na justiça, eu vou não sei o quê, eu vou arrebentar, é um direito meu, e pá! O tio da Mariana que botou. Ainda bem que não filma a igreja aqui. Ainda bem que não filma o culto. Botou a empresa lá na justiça. Deu 1.000.000 e tantos reais. É um direito dele? É. Sabe o que acontece? Não arruma mais emprego. Pegou 1.000.000 e tanto que ele tinha direito. Gastou. Sabe o que ele fez? Gastou tudo. Esse dia estava ligando para a mãe da Mariana para pedir até comida. Não adianta. Não é melhor ter paz, melhor ter tranquilidade. Não é melhor ralar, não é melhor levantar de manhã e dizer, Deus, o que, que o Senhor tem para a minha vida hoje? Qual a direção que o Senhor tem para a minha vida hoje? Deus, qual é o caminho que o Senhor quer que eu vá hoje? Onde que eu vou entrar? O que, que eu tenho que fazer? Eu conheço aqui em Niterói um empresário, ele é membro da nossa igreja. Ele, por direito dele, colocou na justiça um dos maiores pastores do Brasil. Maiores pastores do Brasil. E esse pastor falou, tá bom, vamos ver o que tem que fazer. Ele chegou na reunião com esse pastor, ele me contou isso. Ele me contou que quando a gente toma atitude em Deus, mesmo sem vontade, a gente dá uma coisa na gente mais importante, obedecer a Deus. Mesmo com raiva. Ele falou assim, Filipe, eu sentei na mesa, olhei para o homem, quando eu olhei para ele, eu ouvi Deus falando no meu ouvido assim, ó, perdoa ele, libera ele, eu vou te honrar. Aleluia. Quando ele falou assim, olha, eu vim aqui, eu ia fazer outra coisa, mas Deus acabou de falar comigo aqui para dizer para o senhor que eu não vou botar o senhor na justiça. Ele falou assim, então eu vou te dar um acerto de tudo que você me ganhar na justiça. Aí um dos pastores mais ricos do Brasil, ele falou assim, ó, só porque você me perdoou, eu vou te dar o mesmo acerto que você me pediu na justiça, eu vou te dar agora aqui para você, tá? Eu vou abençoar ele, porque aquele pastor ia ter paz, aquele homem ia ter paz, e Deus honra, meu irmão, quem ouve a direção de Deus. Deus honra quem ouve a direção de Deus. Deus te deu a direção? Certo. Agora, se você tentar fazer a vingança com a sua própria mão, Deus vai recuar e vai deixar, quer ver? Olha o que diz em Romanos 12, 19. Olha o nosso iPhone ali, ó. Eu mandei botar esse iPhone aqui porque antes era a Bíblia. Aí eu vejo que pouca gente traz Bíblia. Então eu falei, pelo menos traz o iPhone, pelo menos. Bota o iPhone, pelo menos traz o iPhone. Romanos 12, 19 diz assim, junto comigo, vai. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um aleluia, manda para mim. Aleluia. Olha, Deus sempre para nós, esquece a vingança. Deixe isso para lá. Agora, se você se levantar com espírito de vingança, Deus sai da frente. Agora, se você se controlar, se você controlar as suas emoções e deixar Deus ser o seu vingador nessa história, deixar Deus ser o seu defensor, então você vai ouvir da boca de Deus, ok? Tudo bem. Você deixou comigo, agora eu vou te defender. Amém! Levante a mão e diga, Senhor, eu quero ouvir isso da sua boca. É hora de você se libertar desse inimigo que te prende tentando dizer, faz, não dá mole não. A gente carioca, parece que a gente tem um ranço pior. Parece que a gente tem uma coisa na gente, né? Parece que a gente nasce com esse troço dentro da gente, né? O cara pode nascer no Leblon. Mas se acontece alguma coisa. Nossa, com a gente isso. Sabe em Belo Horizonte? Sem brincadeira. Uma das coisas que me assustaram em Belo Horizonte foi exatamente isso. As pessoas, elas têm mais. Como é que eu vou dizer? Tem mineiro aqui hoje? Você vai entender o que eu estou dizendo. Parece que o mineiro ele tem mais. Fica até feio. Ih, quantas vezes eu fui liberto, né? Várias coisas. Fui liberto no dentro do ministério, Deus me foi me libertando. Às vezes eu chegava numa reunião assim, eu lembro uma reunião que, quando eu disse que eu ia sair do ministério, ia ficar só com a Mariana. Eu falei assim, olha, pastores, eu estou aqui para dizer para os irmãos que eu vou viver o ministério com a Mariana, vou me desligar da igreja, quero que vocês orem por mim, vou ser só um voluntário na igreja. Uma irmã chegou assim, de onde que ela é? Carioca. Uma pastora, você me pede assim, vocês falam, vai viver de quê? Vai comer CD? Já contei isso aqui, né? Já contei? Um mês depois que eu comprei uma BMW. Ri agora, irmão, ri aí. Ri agora de mim, ri de mim. Ri, me zomba agora. O que você acha que eu fiz? Eu lá de Trindade, você acha que eu vou dar mole? Parei na frente da casa dela, que era perto da igreja. Quando ela saiu, eu bati na lataria e falei assim, aí o CD aqui, ó, maravilha, gostoso. Pastor nosso me chamou, e é assim. Tem que ser manso, tem que ser calmo, ótimo. Ah, pastor, que jeito nosso, né? Então a gente tem que se pressionar. É nosso, é ou não é? Ou você não, você chega e diz, amado, que bênção. Mas vai ver a massa, não tem que você faz igual a Mariana. Mariana faz. Mariana, eu falei aqui também, no dia que eu vi o pastor Márcio bater de carro, que ele desceu do carro e disse, o homem desesperado no caminhão arregaçou o carro do pastor Márcio. Eu desci do carro, cariocão, né? Desci do carro, abri a porta, cara, bora, cara, né? Bata o carro do meu sonho, você tá maluco? Olha só, pastor, ele desceu do carro e olhou pro motorista do caminhão, filho, você amassa o meu carro, mas não amassa a minha vida. Esse homem que existe, bora. Jesus, me leva. Eu não mereço ficar perto dele. Jesus do céu. Como é que pode, meu? É uma escola, né? É um seminário teológico da vida. Eu falava, gente, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que melhorar de mamar. A vingança do Senhor. A gente tem que aprender a controlar nossas emoções. Deus só pode se levantar ao nosso favor quando a gente diz, Deus, é difícil. Eu não sei como vai ser, mas eu vou deixar o Senhor ir na minha frente. Aleluia! Sabe por quê? Deus conhece aquelas pessoas que nos fazem mal. Deus conhece, Deus sabe quem são as pessoas que fazem, inclusive, de propósito. Tem gente que faz de propósito para levantar ira sobre você. Tem gente que é usada pelo inimigo exatamente para te tirar da paz, da graça, da tranquilidade, usado pelo diabo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de dizer: Deus, em nome de Deus, me cobre. É por isso que eu faço uma oração com a Marinha sempre. Uma oração que eu sempre falo com a Marinha: Deus, quando a gente, às vezes, está saindo assim por alguma coisa, Deus, coloca teus anjos ao nosso redor. E coloca com espada na mão, para se aparecer um endemoniado querendo fazer gracinha, o Senhor já protege a gente. Já me mostra, a pessoa, sabe? A gente tem que orar isso. A Bíblia diz que os anjos trabalham a nosso favor. Os anjos estão aqui a nosso favor. Você pode dizer isso: Deus, coloca teus anjos no meu negócio, na minha empresa, ao redor da minha empresa, na minha casa, protegendo a minha casa. A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual. Agora, só Deus libera o favor e a promoção em todas as áreas da nossa vida. E quando que Deus faz isso? Quando Ele sabe que o nosso caráter pode lidar com essa promoção. Deus está pronto para nos dar coisas, mas Ele precisa olhar para nós e ver em nós um caráter aprovado. Amém. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, tem libertações que Deus quer nos dar, que a gente, por incrível que pareça, nem preparado para ela a gente está. E Deus está dizendo assim: eu estou tentando forjar o teu caráter, você não está enxergando. Deixa eu ir na tua frente, que eu preparo você para algo grande que eu estou fazendo para você. Então a primeira coisa que a gente aprende é isso: ou eu me vimo, ou eu deixo Deus se vingar por mim. Tu pode dizer isso para três pessoas perto de você. Diga assim: ó, ou você se vinga, irmão, ou só deixa Deus se vingar. Tem uma história que todo mundo conhece. 1 Samuel capítulo 24. Olha aqui para mim. Eu vou tentar ler essa história para você. Falar essa história para você. 1 Samuel capítulo 24. Davi estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado ao extremo por Saul, rei daquele tempo. Davi, desesperado, porque estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Ele tem a maior chance da vida dele. Olha o que a Bíblia diz que acontece. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em Gede. Vai lá, dois, vai. Então Saul tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e os seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Versículo 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas barrigada. Foi na caverna. Você fala em casa exatamente o que eu falei. Essa cara é de crente para mim, amor. Ó, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Lá está Saul sentado. Hoje eu acabo com Davi. Se tivesse um iPhone, eu estava no Candy Crush. Sentado no Candy Crush. Esse dia eu estava jogando Candy Crush. Assim, em casa, aí o título chega para mim e ele: ih, igual do vovô Márcio. Até que o avô está viciado nisso. Eu nunca vi. Davi estava lá, talvez pensando, talvez articulando como é que ele ia fazer para sair da caverna e pegar Davi. Saul estava lá. Davi chegou, Davi estava no fundo da caverna olhando tudo. Aí de repente, olha o que a Bíblia diz: Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul. Olha como é que Saul estava relaxado, hein? Nem percebeu que Davi estava cortando a manta. Incrível, hein? Estava relaxado. Oh, maravilha. Caminhada foi longa. Longa foi a caminhada. Sem que esse Saul não percebeu. Davi cortou um manto, um pedacinho, sem Saul perceber. Mas Davi, na hora, sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então ele disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Escuta uma coisa aqui, volta esse versículo aqui. Tem um bando de líder no Brasil frustrado, que fez tudo errado na vida, né? Eu não preciso nem falar nome, que você já deve estar pensando em alguns, que eles pegam Eles acham que você pode debochar dos líderes. Você pode falar, nada disso. Essa palhaçada de que, ah, é ungido do Senhor. Palhaçada não, irmão. Você quer saber por que que Davi foi Davi? Você quer saber por que que Davi foi homem segundo o coração de Deus? Olha aí por que que ele foi homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tudo para tocar em Saul. Mas o temor de Deus no coração dele era tão forte que ele disse assim, Deus, eu me arrependo. Eu não acredito. Eu toquei no seu ungido. Irmão, a gente precisa voltar a respeitar e ter temor pelas nossas lideranças. Amor, temor. Eu sei que tem muita gente aqui, eu também já me frustrei com muita gente, com muito líder, já me decepcionei, já me machuquei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus tem algo espiritual grande e lindo na vida de líderes. É por isso que eu, às vezes, não concordo com o meu sogro, pastor Márcio, muita coisa. Mas quem sou eu para levantar contra ele? Falei, pastor, ainda mais que ele deixou casar com a Mariana. Eu tenho uma... Vocês veem que eu falo dele aqui o tempo todo. Por respeito, por honra. Eu devo a minha vida ministerial a esse homem. Tudo que eu sei, o pouco que Deus me ensinou. Eu tenho muita coisa que eu ainda tenho que, né, botar em prática, né? Mas eu devo a esse homem, nosso líder. Devo respeito, devo honra. Quando eu fui casar com a Mariana, quando a gente estava fazendo o churrasco de noivado, eu não cheguei para ele e falei, pastor, quero casar com sua filha. Não. Eu falei assim, pastor, eu quero a mão da Mariana para fazer ela a mulher mais feliz do mundo. E eu digo uma coisa para a senhora. Peraí um minutinho, peraí um minutinho. Tá vendo? Vocês estão acostumados com aquele cara. Ei, leque! Aí eu falei pro meu sogro assim, olhei para ele e falei assim, pastor. Tá rindo porque já ouviu isso. É. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor. E eu vou prometer uma coisa ao Senhor. Eu prometo honrar a escolha que o Senhor está fazendo por mim. Eu vou honrar o Senhor pelo Senhor ter me escolhido para casar com a Mariana. Então eu devo honrar ele como um sogro, como nosso líder. E ai de quem tocar nele, filho. Até o caminhoneiro quase apanhou comigo. Nós devemos honra. Olha ali Davi. Davi nos ensinando um princípio de honra. Davi disse, Deus, eu toquei na orla desse homem. Eu toquei no ungido do Senhor. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Fiz igual o padre Marcelo agora, né? Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Foi. Vai. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse a Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Tamanho temor de Davi com Saul. Talvez. Está aí o grande segredo de Davi ser homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter direito de se vingar. Ele tinha o direito de se defender. Saul já tinha perdido a unção de Deus. Querido, Davi já tinha sido ungido rei muito antes de ele ser honrado na terra. Só pelos princípios que habitavam no coração dele. Nessa demonstração, ele já disse tudo. Eu estou preparado para ser rei. Aleluia. Três aleluia, uma irmã alegre lá atrás. Vou repetir. É nessa hora aqui que Deus olha e diz assim, o menino está pronto. Amém. Não é quando ele matou o urso, não é quando ele matou o leão, é nessa hora que Deus diz, esse moço está pronto para governar. Esse moço está pronto, o coração dele me pertence. Tem temor, aleluia, tem simplicidade, tem humildade, tem quebrantamento. Eu posso, irmão, Deus só usa o coração que ele pode tocar. Aleluia. Posso ir para casa? Deus abençoe a paz do Senhor. Aleluia. Vem agora, eu não notei não. Deus só usa um coração que ele pode tocar. Amém. Você acha que Deus vai levantar você com esse coração orgulhoso, soberbo? Que Deus vai chegar pra você e falar assim, faz isso, filho. Calma aí, Deus. Você já não falou pra eu fazer? Deixa eu fazer do meu jeito aí. Não tô entendendo, Senhor. Eu vou fazer essa. Agora o Senhor chega diante das pessoas e diz que eu sou o cara, eu tenho que fazer, agora eu sou meio de gracinha. Como é que vai fazer esse? E tem gente que é assim. Deus olha e diz, vou tirar, acabou. O orgulho já entrou, a soberba já entrou. Agora, quando a gente é quebrantado, Deus diz, filho, você está errado. A gente reconhece, Deus, eu reconheço. Eu falhei, eu errei, eu reconheço, eu me arrependo, Deus. Eu acabei de falar no início da mensagem. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga para ele assim, Deus só usa um coração que ele pode tocar. Segunda coisa que a gente aprende aqui, para que a gente possa... Rir por último, eu quero rir por último. Ah, deixa ele rir, tem problema. Deixa ele zombar. Deixa eles bater, deixa eles fazer música. O diabo bateu, fez quizumba, fez não sei o quê, fez a confusão. É carnaval no inferno na sexta-feira. Mas mal sabia ele que no domingo Jesus ia ressuscitar. Quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. O diabo fez festa sexta-feira. Quinta-feira o diabo preparou tudo, ligou pra equipe de som, ligou pra tudo. É só galera, todo mundo preparado aí, o pau vai quebrar. É, Jesus vai morrer. Mal sabia ele que no domingo Jesus ia ressuscitar. A segunda coisa que a gente aprende para ir por último: invista o seu tempo e a sua energia para mover-se em direção ao destino que Deus lhe deu. Amém. Eu vou repetir, diga assim: eu preciso investir o meu tempo e a minha energia para eu mover na direção do destino que Deus tem para mim. Quando a gente faz isso, a gente evita as armadilhas da vingança. Eu estou com tempo para me vingar. Sabe aquela música do Diano Trono? Não tenho tempo para perder com ressentimento. Não tenho tempo, querido. Quando o diabo bater na tua porta dizendo, vai deixar? Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar ele fazer isso com você? Você vai deixar ela fazer isso com você? O que você faz? Satanás, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não tenho tempo para perder com problema. Olha, aplaudir o Senhor por isso. Estratégia do inimigo, ele quer nos fazer perder tempo, eu já disse isso aqui. Enquanto ele faz a gente perder tempo, ele cansa a gente. Essa é a grande estratégia. Você fica ali perdendo tempo, aí você vai e você não pensa naquilo todo dia, você não consegue dormir com raiva de vingança. Você já teve isso, eu já tive isso, tanta raiva que a gente consegue dormir, a gente fica pensando como é que eu vou articular a vingança. Amanhã eu vou jogar o carro em cima. Eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um jeito. Eu vou quebrar, vou jogar uma bomba. A gente fica articulando, a gente não consegue dormir. A cabeça fica pensando mal. É isso que o diabo quer, ganhar tempo. Mas Deus vai fazer o quê? Diga comigo assim: Deus vai pegar todos aqueles que estão tentando me ferir e vai usá-los para me promover. Estão tentando nos ferir. Pastor, lembra de Golias? Golias com Davi. Deus pegou exatamente, usou Golias para ser a promoção que Davi tanto precisava. Golias virou o objeto de vitória na vida de Davi. Davi precisava de alguém para ele vencer. Igual o UFC. É igual o UFC. O cara precisa de alguém top para ele chegar até o cinturão. Não adianta ficar pegando franguinho, tem que pegar o top. Então, Golias era o top da promoção de Davi. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga para o seu irmão assim: meu irmão, Deus vai pegar as pessoas que estão te ferindo e vai usar elas para te promover na terra. Deus vai usar elas para te promover na terra. Estão falando de você? Vão promover você. Estão falando da tua vida? Vão promover você. Estão falando do teu ministério, do teu negócio? Estão fazendo fofoca de você? Estão divulgando você, meu irmão. A gente da música, a gente trabalha com a música gospel, a gente sempre usa essa brincadeira. Está falando da gente, ela fazendo fofoca da gente, está divulgando a gente de graça. A gente, né, os cantores evangélicos, a gente vive, encontra às vezes, falando, aqui, tá, rapaz, me falaram com você comigo, não sei o que. A gente brinca sempre, é bom, ó, tá vendo? Você ficou sabendo de mim, você me procura saber sobre mim. Né? Terceira coisa que a gente aprende, para a gente rir por último, a gente tem que entender que Deus sempre, diga comigo assim, Deus sempre, sempre tem uma mesa preparada para mim. Glória a Deus. Diante de afrontas, diante do inimigo, diante de ameaças, Deus sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, que Deus falou muito forte comigo hoje à tarde. Glória a Deus. Deus falou comigo assim: filho, toda vez que alguém falar de você, eu estou preparando uma mesa nova para você. Amém! Aleluia! Toda vez que alguém levantar o seu nome, fique sabendo, pensa nisso. Eu preparo uma mesa para você na hora. Aleluia! Para quê? Para a gente se alimentar. Para a gente se preparar. Olha aqui. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 23. Vamos ler o Salmo 21, 23, do 1 em diante. Vai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. carne para as igrejas falsas. Guia-me mansamente às áreas de Deus. Refrigera minha alma. Aí, guia-me pela vereda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, preparas uma mesa perante aos meus inimigos, e os meus inimigos, unge a cabeça com óleo, que o meu cálice se transborda. Certamente me acordarás de teu glória, Senhor, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou com um livro lá em casa, eu queria que você comprasse depois. Chama A Experiência da Mesa. A Dev Titus, ela vai estar pregando em breve no Congresso de Mulheres que nós vamos fazer aqui na igreja. Nós vamos trazer Dev Titus, Helena Tanuri. Para ele, então eu posso falar mais. Vai ser um congresso de mulher para vocês ficarem orgulhosos. Aleluia! Mas é com você, não fui eu que chamei, não. Eu falei para Rita, não foi Rita. Eu falei assim: a Debbie pediu para vir. Ela encontrou com a Mariana e falou assim: Mari, eu tenho uma coisa com o Niterói, eu preciso ir lá. Eu falei: então você vai. Eu falei: vai, então manda, fala para ela que ela vai para um congresso. Ela vai vir no congresso. Ela escreveu um livro que ela pegou e percebeu que a mesa foi criada por Deus. Deus criou a mesa. Deus disse lá em Gênesis, Deus disse a Moisés que ele preparasse uma mesa. E Deus descreveu a mesa para Moisés como deveria ser. Foi Deus que desenhou o projeto mesa. Não teve arquiteto aí. Você pode falar qualquer arquiteto aí. Deu que inventou, que ganha os royalties. Não, meu filho. O royalties da mesa é Deus que ganha. Está na Bíblia. Vai ter tantos metros de largura, tanto de profundidade, tanto de não sei o quê. Eu não sei a linguagem dos arquitetos, mas é isso aí. Quatro pés, Deus disse, está na Bíblia isso. Então a gente aprende algo muito lindo com a mesa. Por que Deus tem algo forte para fazer na mesa? Tudo que a gente resolve na vida, a gente resolve onde? Na mesa. Você vai fechar um contrato? É na mesa. Reparou? Você vai fazer uma reunião importante? Tem que ter uma mesa. Não é? Você vai jantar com a tua família? É por isso que a maioria das famílias são tentadas a não sentar na mesa. Porque na mesa tem comunhão. Tudo que o diabo quer é que você pegue aquele prato seu e faça exatamente assim. Você pega ele, liga na televisão, aí você coloca ele aqui na perna. Assim. Tudo que o diabo quer é isso. Isso é uma estratégia satânica. Porque se... Plim, plim. Porque se você senta na mesa, você olha para sua esposa e tem que conversar com ela. Aí você tem que desenvolver comunhão. Aí o diabo não quer que você faça isso. Você tem que perguntar para ela como é que ela está. O diabo não quer que você faça isso. Mas você senta no sofá e pergunta por... como é que é? Você foi visto! Ok, ok! Você fica você ok, ok lá. A Mariana fala, era um crentalhada fofoqueira que eu nunca vi. Quer saber da vida de todo mundo? Aí ele, já sei ela, a Xuxa, mais uma vez com o garotão, hein? E o que é que você tem a ver com a Xuxa? A Xuxa nunca vai saber quem você é. E você nunca vai conhecer a Xuxa. Ainda não caiu na tua ficha nesse sentido? Você nunca vai abraçar o Caio Castro. Esquece o cara, meu filho. Deixa o cara viver a vida da tua vida. Para de pensar se não é verdade. É verdade. Até quando a gente quer, a gente fica constrangido. Deus tem algo forte com a mesa. As nossas reuniões são feitas na mesa. Os nossos negócios são fechados na mesa. A mesa é lugar de comunhão, lugar de reunião. É na mesa que Deus vai resolver o teu problema. É por isso que a Bíblia diz, ele vai preparar uma mesa. Ai, tem que ter uma mesa aqui agora para fazer os meus teatros. Viu? Deus vai preparar uma mesa. Toda vez que você for afrontado por alguém, pense, lembre disso. Deus está preparando uma mesa para mim agora, agora. Quando alguém disser assim, ó, falaram de você, você pensa nisso. Deus está preparando uma mesa para mim, tem uma mesa preparada para mim. Tem Deus está preparando uma mesa para mim. Eu vou sentar na mesa de Deus. Eu não vou sentar na roda do escarnecedor. Eu vou sentar na mesa de Deus. Olha o que o diabo quer. Deus diz que ele vai preparar uma mesa para nós. Aí o que o diabo quer? Que você fique andando de um lado para o outro, preocupado com as situações da vida, tentando resolver as coisas do teu jeito, tentando fazer do teu jeito, tentando se vingar do teu jeito. Deus está dizendo: fica quieto, senta na mesa que eu vou te dar comida, eu vou te alimentar, eu vou te sustentar. Eu preparo uma mesa para você, senta na mesa. E tu cai cinco pessoas perto de você e diga assim: senta na mesa, meu irmão, senta nessa mesa, senta nessa mesa. Saul teve um filho. Saul teve um filho. Qual é o nome do filho de Saul? Jonatas. Lembra disso? Jonatas era o melhor amigo de Davi. O melhor amigo de Davi. O cara que levava no Outback, pagava conta. O cara que acordava de manhã e mandava mensagem no WhatsApp. Fala: Jonatas, beleza, cara? O senhor é nosso pastor, nada me faltará. Acabei de pegar e fazer esse rap aqui agora, irmão. Esse cara, você gostou? Jonatas e Davi era intimidade, parceiro, amigo. Você, íntimo. Davi vira rei. Davi tinha um coração de honra como nenhum, poucos líderes da Bíblia tiveram. Deus ama quem sabe honrar os outros, sabe disso? Deus ama quem nunca esquece. Deus ama, vou repetir: Deus ama aquele que nunca esquece. De onde veio, com quem andou. Deus ama. Deus ama. E Davi tinha esse coração, por isso que era um coração segundo o coração de Deus. Aí o que que Davi faz? Davi diz assim: será que tem alguém da família do rei Saul que eu ainda posso fazer de bondade? Aí alguém diz assim: olha, tem Mefibosete, filho de Jonatas, sua família. Aí olha o que Saul faz, Davi faz. Versículo 1. Samuel capítulo 9, versículo 1. Samuel, você que está com a Bíblia aí, abre aí para você marcar. Uma das histórias mais lindas e emocionantes da Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Samuel, vai dar para ler ou não? Pessoal da mídia aí, vai dar para ler ou não vai? O que que houve? Foi? Olha lá. Havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerobes, neto de... 1 Samuel, é isso mesmo? Se desculpa, 2 Samuel. Foi mal, Jean. Eu vou pagar o jantar para você hoje. Lá no Steakhouse. Vai sair fedendo pra caramba comigo. É gostoso. Ó, gostoso, ele fede, mas é bom. Ó, vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou assim: já estou terminando, irmão. Resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Olha o coração de Davi, irmão. Preocupado com quem que ele poderia fazer o bem. Esse homem precisava preocupar com isso, podia continuar a vida. Mas ele não, peraí, tem alguém ainda da família do rei Saul que eu ainda posso fazer de bondade? Eu quero fazer o bem. Eu quero honrar essa família. Aí a Bíblia diz no versículo 2: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Versículo 3: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: olha, ainda tem um filho de Jonatas, que é aleijado dos pés, não consegue andar sozinho, a vida dele não serve para mais nada, era humilhado, estava jogado para escanteio, não prestava, era aleijado, neto do rei, abandonado e jogado para o escanteio. Aí Davi vai, olha o que Davi faz: aonde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, só nome bonito, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, a primeira coisa que esse homem fez, ele se prostrou, mas era aleijado, né? Imagina como é que ele se prostrou, já estava lá embaixo mesmo, já foi. Se prostrou rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Aí Davi diz: não tenha medo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Olha o que Davi diz: eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Deus. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: meu irmão, Deus não vai apenas te vingar. Deus não vai apenas te vingar. Diga para ele assim: Deus não vai apenas te defender. Deus não vai apenas te defender. Mas Deus vai te honrar. Mas Deus vai te honrar. Na frente dos teus inimigos. Na frente dos teus e de todos aqueles que te perseguiram. Deus vai te honrar. Deus vai colocar ele na sua frente. Deus vai te colocar sentado na mesa. A Bíblia diz: ele vai colocar uma mesa para você. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Achando que Deus vai te honrar apenas, não, Deus vai te honrar e vai fazer todo mundo ver. Todo mundo que falou, todo mundo que anotou, fez macumba, os macumba que eu gosto, gastou dinheiro com pipoca, com cachaça, agora vai ver. Deus vai preparar uma mesa pra você com caviar, sabe, com vinho da Europa, coisa chique, sabe, só coisa boa. E o capeta olhando tudo, dizendo: que raiva. E Deus vai dizendo: não toca aí não. Não toca não, que essa mesa eu preparei pro meu filho. Você não tem direito de tocar. Você pode aplaudir o Senhor mais alto no seu lugar. Glória a Deus. Agora, lembra no início da mensagem que isso é para quem tem coração. Eu não vou me vingar, irmão. Eu não vou me defender. Eu não vou buscar minha justiça, não. Deixa Deus fazer. Deixa Deus na minha frente. Para terminar, a gente tem que entender, se a gente quiser ir por último, que é muito melhor ir por último, a gente tem que entender que Deus sabe nos defender, irmão. A impressão que dá é que a gente... Você já foi filho, sabe o que eu estou falando agora. A gente nunca acha que nossos pais sabem nos defender, né, parou? A gente sempre acha que sabe mais. Peraí, o senhor sabe o que está falando? O senhor sabe o que está falando? O senhor sabe o que está falando? O senhor sabe o que eu estou passando? Você não vai lá na escola para ver o que eu estou falando? Você não vai na faculdade para ver o que eu estou falando? A gente sempre acha que a gente sabe tudo, irmão. Então a gente transfere isso para Deus. Então a gente acha que Deus não sabe nos defender. Não, peraí, Deus. O senhor realmente conhece ele? O senhor acha que o senhor conhece ele mais do que eu? Convivo com ele há 3 semanas. Me siga no Instagram, no Facebook. Tem o WhatsApp dele. O senhor tem o WhatsApp? A gente acha que a gente sabe mais que Deus, irmão. A gente acha que a gente tem informações privilegiadas e Deus não. Querido, cutuca a camisinha e diga para assim: meu irmão, sossega, Deus sabe te defender. Fica tranquilo, Deus sabe como te defender. Olha o que diz. Agora vai arregaçar de vez. Vai embora, a gente mora. Provérbio 16, bota aí. Já sabe o que é? Provérbios 16, 7. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 7. Mais alto que você puder, ler comigo, vai. Quantos caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até os seus inimigos vivam mais com ele. Deus sabe nos defender, irmão. A questão não é Deus, a questão qual é o caminho que a gente está seguindo. Aí que está a chave. O provérbio diz assim, o sábio diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, quando a gente trilha uma caminhada com Deus e agrada o coração de Deus, quando a gente decide viver para agradar a Deus, tudo na vida muda. Até as pessoas que não gostavam de nós passa a olhar pra gente assim: eu não gosto, mas não tem nada pra falar dele também não. Amém, Rita? Eu creio que vai acontecer isso em nome de Jesus. A pessoa vai falar assim: eu não sei porque eu não consigo falar dele, mas eu não concordo também não. Deus faz com que a gente tenha paz, os inimigos tenham paz com Deus. As pessoas que nos afundam tenham paz com a gente. Vê a gente passando na rua, não consegue nem... Ah, eu queria falar, eu não consigo. Não consegue. Agora, quando que isso acontece, pastor? Isso acontece quando o nosso caminho, quando o nosso desejo é agradar o coração dele. Você quer ver uma coisa? Deus está dizendo para você hoje: continua plantando coisas boas. Continua, vou repetir: continue plantando coisas boas. Continue sendo fiel. Não cede à tentação de descer ao nível dos seus acusadores. Aleluia. Não cede à tentação de descer ao nível daqueles que te afrontam, daqueles que se levantam contra você. Não cede à tentação. Já contei para vocês um dia que um homem aqui de Niterói pegou e foi para a internet e me chamou de moleque, de tudo que você pode imaginar. Aí alguém mandou para mim o que ele tinha feito na internet, o que ele tinha escrito na internet. Escrito. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Onde estão os meus acusadores? Escrito na internet. Ah, vem da matéria, eu tô cansado, três dias. Deixa eu continuar, e aí? Ajuda, um dia eu troquei física por química, tá tudo certo. Então, ele tinha escrito muito mal, coisas horríveis ao meu respeito. Chamou de moleque, chamou de várias coisas. Algumas pessoas leram, lembro disso. O que que eu fiz? Na hora, me deu vontade de fazer tanta coisa. Você não tem ideia. Mas, sem brincadeira, diante de Deus, olha como é que é bom a gente ter uma liderança sadia. Na hora, eu lembrei da cara do pastor Márcio. Na hora, olhando para mim e dizendo, filho, liga para ele. Diz que você ama ele. Como é que é bom você estar debaixo de uma liderança sadia? Podia procurar ele, mas se fosse um pastor doente, eu trocar pastor, estou falando de mim, desce o pau! Desce o pau! Salva aquele documento e bota na justiça, essa pessoa pública. Ele está te querendo. Ele falou, eu vi a cara dele olhando para mim e dizendo assim, sabe aqueles desenhos animados, quem tiver vendo filme, quem tiver o ventinho, aparece um vento assim, aí a pessoa aparece só o rostinho assim, filho. Tem que parar ele. Eu dirigindo o carro, parei o carro no posto, liguei para aquele homem e falei com ele, olha pastor, estou ligando para o senhor. E eu vi o que o senhor escreveu a meu respeito. Eu estou ligando para pedir perdão ao senhor. Se de alguma forma eu estou fazendo algo que está ferindo o teu coração. As pessoas que vão na igreja conhecem o meu coração. Algumas delas já conhecem a minha pessoa. Eu falei, olha, eu estou ligando só para te pedir perdão. Eu não consegui transmitir para o senhor a mensagem do jeito que eles estão entendendo lá, talvez por causa da distância. Talvez eu não conheço o senhor. Aí do outro lado assim, eu já fui moleque um dia. Olha o diabo querendo que eu fosse lá embaixo. Eu falei, ele ia falar, moleque não, tu é um safado. Onde é que você mora? Fala agora. Fala onde é que você mora. Vou ligar pra Trindade, chama meus compassos. Fala galera, Trindade! Faz um bonde aí. Ai, que vontade. Mas olha só, pastor. Você acha que eu sou moleque, mas eu não sou moleque. Eu tô aqui fazendo a obra de Deus. Vai, conversei com ele. No final, deu tudo certo. Irmão, não ceda a tentação de descer ao nível dos seus acusadores, de se vingar. A máscara do homem caiu com um monte de gente aí fora. Todo mundo, ele foi falar de mim, todo mundo falou assim. Pastor Márcio sempre fala uma frase assim, fica feio para quem faz. Grava essa frase para você nunca mais esquecer. Meu pastor, como é que o fulano teve coragem de fazer isso ali? Filho, fica feio para quem faz. Você falava isso. Hoje eu ouço ele falando, ficou feio para ele. Quando a gente decide que eu creio que Deus sabe me defender, Deus sabe o que está fazendo. Se não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada, Deus está montando uma estratégia para me honrar, eu tenho certeza. Mas eu decido acreditar que Deus sabe o que ele está fazendo. Você pode levantar a mão e dizer isso? Diga assim, eu decido confiar que Deus tem estratégia certa para me honrar. Querido, aprende uma coisa, aprende com Davi, nosso personagem de hoje. Aprende uma coisa, transforme a sua perseguição na sua maior motivação de mudança. Transforma a perseguição na sua maior motivação de mudança. Golias foi perseguir Davi para quê? Ele se achava um cara. Pra que ele foi mexer com Davi? Mal sabia ele que aquele baixinho ruivo era a derrota que ele tanto precisava. Pra que vai mexer? transforma a sua maior perseguição na sua maior motivação. Estava com um pastor essa semana que ele disse assim: a maior motivação do meu ministério foi o meu sogro. Esse pastor falou. Aí eu falei: por que seu sogro foi a sua maior motivação? Ele falou assim: porque tudo que eu fazia, ele dizia que era errado. Eu fui comprar um programa de televisão e disse assim: você não vai ter dinheiro para pagar, e se você vier aqui me pedir, eu vou mandar excluir você da igreja. O próprio sogro falou isso para ele. Aí ele falou: ah, não vou ter para pagar, não, teu velho, você vai ver. Ele falou: a maior motivação da minha vida era a perseguição que meu sogro tinha comigo. Na hora, uma semana antes de morrer, esse pastor estava me contando essa semana. Uma semana antes de morrer, meses antes, ele tinha falado para o sogro dele assim: um dia eu vou ter um avião para o meu ministério. E ele falou assim: não só um, eu vou ter mais de um. Aí o sogro dele começou a rir, debochando dele. Olha, tá vendo? Tá se achando. Velhinho já, o sogro. Sei lá, 90 anos. Aí ele chegou e falou assim: eu vou ter um avião, o senhor vai ver. Uma semana antes do sogro morrer, ele teve a honra de pegar o velho e levar para viajar. No avião dele. Vem cá, qual é o senhor? Vem cá, o senhor conheceu o negócio? Vem cá. Ele levou ele no aeroporto do Santos Dumont, subiu no avião. Quando desceu do avião, sabe qual foi a palavra daquele homem para esse pastor que vocês conhecem? Chama Silas Malafaia. Sabe qual foi a palavra do sogro do Silas Malafaia? Uma semana antes dele morrer, ele disse que o sogro dele olhou para ele com lágrimas nos olhos, depois que ele desceu do avião, olhou para o Silas e falou assim: Silas, eu tenho que te falar uma coisa, antes que eu vá embora. Ele disse assim para o Silas: rapaz, tudo que você falar vai acontecer. Irmão, transforma a perseguição na sua maior motivação de vitória. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Pastor Silas, eu vou ter chutado o balde, eu vou desistir. Vamos ficar de pé e entrar no seu lugar. Eu encerro dizendo que a nossa maior vitória está guardada exatamente onde Deus nos coloca. Vou repetir: a sua maior vitória, aquilo que vai te fazer sorrir no final, gargalhar, dizer uau, está guardada exatamente no lugar onde Deus te planta. Amém. Em Gênesis capítulo 26, Isaac, filho de Abraão. Sabe o que significa Isaac? Riso. Isaac significa riso. Olha que ironia de Deus. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Põe só o versículo 1 para eu ler para a igreja aqui. Eu já vou terminar. Gênesis 26, versículo 1. Isso. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Bota no versículo 12 agora. Vai para o versículo 12. Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Isaac foi tentado, por causa da fome do povo, Isaac foi tentado, ele estava plantado no lugar onde Deus mandou ele estar. Ele foi tentado a voltar para o Egito. Deus disse para ele: não vai para o Egito, fica aí onde você está. Mas tinha fome. As pessoas estavam passando fome, não tinha culto. Isaac não tinha nada para fazer lá. Mas Deus disse para ele: fica aí, eu te plantei aí. Você vai prosperar no lugar onde eu te plantar. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Querido, quando a gente caminha na bênção de Deus, quando a gente deixa Deus ser o nosso vingador, o nosso defensor, quando a gente deixa Deus andar na nossa frente, até quando ninguém colhe, a gente colhe. Amém. Vou repetir: até quando ninguém prospera, a gente prospera. Isaac prosperou no deserto, porque Deus colocou ele no deserto. Parte da vingança de Deus, escuta essa, levanta sua mão para o céu bem alto que eu vou profetizar para você agora. Preste bem atenção. Parte da vingança de Deus para a sua vida é te promover no lugar onde aqueles que te perseguem conseguem te ver. Escute bem. Deus não vai te tirar de lá. Sabe por que Deus não vai te tirar de lá? Porque Deus quer que aqueles que te perseguiram, e Deus quer que o próprio Satanás veja que ele é Deus para te promover onde ele quiser. Amém? Você crê nisso? Levante a sua mão para o céu. A gente vai cantar essa canção que a gente cantou. Pai Nosso. Pai Nosso. Feche os seus olhos aí no seu lugar.